You got the touch. You got the power. Quadrinho Drops Comic Con Experience. Olá, ouvintes da Tropa Quadrincast e fãs que irão à Comic Con Experience 2016. Estamos de volta com mais um Quadrinho Drops, o terceiro deste ano, falando um pouquinho mais sobre a Comic Con Experience 2016, que está chegando aí. 1º de dezembro já começa todo evento, né? E, na verdade, começa um pouquinho antes, dia 30, para quem vai fazer aquele unlock, né? Que é aquele evento dentro da CCXP que é voltado para empreendedores, para empresas, né? Mas para os fãs que estão lá indo para visitar os quadrinistas, os artistas, os estandes, mesmo só começa no dia 1º. E neste Quadrinho Drops, como sempre, nós vamos falar um pouquinho sobre os últimos anúncios, dar dicas para vocês e também abrir espaço para os artistas que estarão no Artist Alley ou em estandes próprios ou no stand da Kelly School divulgar o que, que eles vão estar levando, o que, que vai ter lá na mesa deles, para você chegar lá e já saber o que, que você pode comprar deles. E aí, pessoal do Quadrincast, aqui é o Dudu Torres. Eu vou participar do Artist Alley da CCXP desse ano, lançando minha primeira HQ de terror, é o Salmo do Sangue Antigo. É uma história de 20 páginas que abre a antologia Despertar de Cthulhu, da editora Draco, entre outras coisas, né? Prints e originais, os originais do Inktober, que eu produzi esse ano. Estou com uma lista de commissions também, se alguém quiser, por favor, entre em contato pelo Facebook mesmo. E eu vou dividir a mesa também com um brother daqui de Uberlândia, né, um amigo de estúdio, o Rainer Petter. Ele vai estar autografando o Despertar de Zé Fogueira e vai levar outras coisas também, né, prints. Então, se você estiver por lá, dá uma passadinha lá na mesa F10, né, para conhecer a gente, conversa fiado. E é isso. Abraço. Meu nome é Felipe Nunes, eu tenho 21 anos, eu sou quadrinista. Eu vou estar na Comic Con Experience pelo terceiro ano seguido, esse ano na mesa G20 do Artis Alley. Meu quadrinho novo, Segredo da Floresta, vai ser lançado lá. Tem o roteiro do Teddy Correia e cores da Fabi Marques. Vai ser publicado pelo selo Stout Club Panini. Vou levar meus dois lançamentos antigos, Dodô, de 2015, e o Klaus, de 2014, que foi publicado pela Balão Editorial. E eu espero todo mundo lá, eu acho. E neste bloco de dicas a gente vai falar sobre uma questão da meia entrada, né? Muitas pessoas têm algumas dúvidas sobre meia entrada, né? Muita gente comprou o ingresso e não sabia muito bem como fazer essa questão da meia entrada. Muita gente, talvez, para quem tem paciência, também não sabe como fazer. Então nós vamos tentar explicar um pouquinho aqui como funciona a questão da meia entrada. Quem tem direito à meia entrada? É uma pergunta muito fácil de responder. Na verdade, todo mundo, de uma forma ou de outra, tem direito à meia entrada. Existem algumas pessoas, né, que... algumas categorias, por assim dizer, que aqui em São Paulo tem direito a uma entrada por leis municipais e estaduais, né? A primeira categoria, é claro, são os estudantes. Então, o que precisa se você é um estudante mesmo? São estudantes de ensino médio, fundamental, ensino superior, né, faculdade, ou no caso, né, ensino profissionalizante, alguma coisa desse sentido. Não são considerados como estudantes. Se você faz um curso de inglês, um curso de informática, você está fazendo um cursinho pré-vestibular, isso não conta, né? Normalmente é ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. O que, que você precisa apresentar para ter o direito à meia entrada? A carteirinha expedida pelo estabelecimento onde você estuda. No caso, é um documento que ou comprova a matrícula ou a frequência no ano letivo que você está. Se a carteirinha não tem a data de validade, né, normalmente muitas carteirinhas têm, você tem que apresentar algum documento da faculdade que comprove que você tenha direito à meia entrada. Você é estudante daquela instituição de ensino. E você simplesmente faz a compra disso, né? E na hora de você entrar na Comic Con Experience, você mostra a sua carteirinha, o seu documento, né, para que eles possam conferir. Quem mais tem direito à meia entrada? Professores da rede estadual de São Paulo. Infelizmente, professores do Rio, Minas, Bahia, Amazonas, Acre, Amapá, Rio Grande do Sul, nenhum deles pode. Somente os professores da rede estadual de São Paulo, porque é uma lei estadual, né, a lei 10.858 de 2001, que regulamenta a entrada de meia entrada em eventos culturais. Para isso, o professor deve apresentar o documento funcional com foto, uma carteira de habilitação, um RG, juntamente com o holerite atual dele, ou uma declaração em papel timbrado da escola onde ele leciona, informando o cargo e a escola onde ele leciona. Também tem direito os professores da rede municipal da cidade de São Paulo, né? Então, todos os professores da estadual e da rede municipal de São Paulo podem participar normalmente. Professores da rede de redes municipais de outras cidades do interior, do litoral, não podem, a menos que sejam também professores da rede estadual. Mas os professores da rede municipal é o mesmo critério. Um documento funcional com foto e o leite ou declaração da instituição de papel timbrado. Os aposentados, pela Lei Municipal de São Paulo, né, 12.325 de 1997, eles só precisam apresentar o cartão de benefício do INSS, comprovando que são aposentados, e um documento com foto. E pessoas acima de 60 anos, né, essa é uma lei federal, então qualquer pessoa de qualquer lugar do país pode usufruir da meia-entrada, tendo mais de 60 anos, basta apresentar um documento oficial com foto que comprova essa idade, né? Como isso é uma lei federal, lei 10.741 de 2003, que é o chamado Estatuto do Idoso, se você tem mais de 60 anos, você pode ir tranquilamente que você tem direito à meia-entrada. Além disso, também, os portadores de necessidades especiais também têm direito à meia-entrada. Você tem que apresentar um documento oficial de portador de necessidade especial com foto. Muitos desses portadores, né, vão precisar de acompanhantes. Neste caso, o acompanhante, ele não tem direito à meia-entrada se não for estudante, se não for idoso, se não for professor, se não for aposentado, a não ser que ele faça o caso que se aplica a todos os outros. Então, se você é um acompanhante de pessoas portadoras de necessidade especial, você vai ter que comprar um ingresso normal e aí você vai poder pagar a meia-entrada como todo mundo, pelo que eu vou explicar agora. A questão da meia-entrada aberta a todas as outras pessoas que não se encaixam nas categorias anteriores. No caso, as pessoas que não são estudantes, não são portadores de necessidades especiais, não são aposentados, idosos, professores da rede estadual municipal, eles têm direito a uma entrada desde que doem um livro em bom estado de conservação. Lógico, ano passado houve muita reclamação, né, sobre a questão dos livros, né, que principalmente sábado e domingo os livros foram jogados em qualquer canto e teve chuva e muitos livros foram danificados. E claro, né, a gente espera que esse ano isso seja resolvido, né? A CCXP informou que foram arrecadados quase 60 mil livros, que mais ou menos 30 mil desses livros foram para a ONG Leitor Alimenta, né, que é o projeto que é parceiro da CCXP nesse caso, e outros 30 mil foram doados a bibliotecas públicas de São Paulo, numa parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte. Se você não é estudante, portador, se você quiser pagar minha entrada, você simplesmente, na hora de chegar, né, você já deve estar com a sua credencial, ou comprada ali no dia, se for um dia que tenha credencial, ou a credencial que você recebeu em casa ou retirou no evento, e leve um livro em bom estado. As pessoas perguntam sempre a mesma coisa, é uma dúvida das duas mais frequentes e é o mais fácil de responder. Pode qualquer livro? Não, não pode qualquer livro. Primeiro, o livro tem que estar em bom estado de conservação. Livros usados de muita idade provavelmente não vão ser aceitos, né? Mas se você tiver um livro muito bem conservado, pode. E alguns livros não podem ser doados, dependendo do assunto, né? Então, se o seu livro é didático ou técnico, principalmente livros que apostilas de escola, livros, sei lá, livros de cálculo, de engenharia, esses livros não podem ser doados. Livros com assuntos religiosos ou políticos também não podem. Então, você não pode levar, por exemplo, Bíblia, ou um livro espírita, alguma coisa assim. Obviamente, livros eróticos e pornográficos, né? Não acho que bom senso é o mínimo que se pode ter, né? Não levar livros assim. Livros fotográficos, né? Existem vários livros de arte que são basicamente livros fotográficos que não são adequados a esse projeto, né? Obviamente, livros de língua estrangeira, né? Livros em outras línguas não vão servir para muita gente, né? Como os livros vão ser doados aleatoriamente para famílias, você não tem nem como garantir que essas pessoas entendam uma outra língua. Então, tem que ser livro em português. Então, se o seu livro não é didático nem técnico, não é um assunto político nem religioso, não é erótico pornográfico, não é um livro fotográfico, e é um livro em português, você pode doar sem medo. Então, acho que com isso nós cobrimos tudo sobre a questão da meia-entrada, né? E claro, vai lembrar, se você tentar engabelar, quer tentar pagar de estudante e não tem a carteirinha, ou vai levar um documento falsificado, por favor, né? Você corre o sério risco de ter que ou pagar o ingresso inteiro, né? E o ingresso inteiro é bem mais caro, né? É o dobro do preço, ou ser até barrado, né? E não ser permitida a entrada na Comic Con Experience. Então, se programe, se você quiser, leve um livro, até se você tiver direito à minha entrada, normalmente, leve livro. Se você, por exemplo, for ganhar uma credencial de imprensa, ou você for um expositor, ou você depois de ganhar uma cortesia de alguma promoção, leve um livro, doe, né? Então, acho que todo mundo sempre tem alguns livros que estão sobrando em casa. Faça esse bem. Esperamos que esse ano os livros sejam um pouco melhor cuidados, né? Mas se 60 mil livros chegaram a bibliotecas e a famílias, eu acho que este ano pode ser muito mais, né? Podemos chegar a um número absurdo de livros em ótimo estado e torcer para que cada livro ajude alguém a ler um pouco mais, né? Que esse país precisa que as pessoas leiam cada vez mais. Olá, ouvintes do Quadrincast. Aqui quem fala é Diego Freitas e eu também estarei lá na Comic Con Experience vendendo HQs e outros produtos. Eu vou estar lá no Artist Alley, na fileira A, mesa 16, juntamente com o meu colega e parceiro de projeto, Vinícius Gressan. A gente está lançando esse ano a graphic novel Tinta Fresca, Destino Traçado, que é uma HQ sobre um garoto, que ele é pichador, e ele recebe o poder de dar vida aos desenhos dele. Depois disso, ele vai ter que enfrentar uma série de desafios na cidade e descobrir algumas verdades sobre ele mesmo. Então, se vocês quiserem conhecer a nossa HQ, que ela tem mais de 100 páginas, todas coloridas, é só vocês darem uma passada lá, na mesa A16. A gente vai ter, além disso, a nossa HQ Fliperamas, que foi indicada ao HQ Mix desse ano, e também prints e bottoms, canecas, e vai ser bem legal bater um papo com vocês lá na nossa mesa. Então, tá marcado, a gente se encontra de 1 a 4 de dezembro lá na Comic Con. Valeu, galera, um abraço. E neste bloco de anúncios nós vamos falar um pouquinho sobre as últimas novidades, né? Principalmente as que tivemos várias no fim de semana e nessa segunda-feira. Começando por pela primeira novidade que foi anunciada, né? A HBO Brasil confirmou sua presença, né? Se eu não me engano, pela primeira vez vamos ter alguma coisa HBO Brasil especificamente da empresa. Vai ter um stand, né? A gente ainda não tem mais informações sobre como vai ser o stand, né? Provavelmente mais pra frente eles vão anunciar. E sabemos também que vai ter alguma programação. Então provavelmente teremos alguns painéis da HBO, né? Talvez alguma coisa vai vir na Natalie Dormer, que estará na CCXP, mas ainda vamos aguardar novidades sobre isso. Também não exatamente um anúncio, né, mas uma notícia relacionada à CCXP. Como se sabe, há algum tempo atrás foi revelado que as 12 armaduras dos Cavaleiros de Ouro estariam expostas, né, pela primeira vez, né, aqui no Brasil. E na verdade isso faz parte de uma turnê mundial, onde essas armaduras estarão em vários países, estarão nos Estados Unidos, no Japão, no México, na França, na Espanha, na Itália. A exposição Tamashii Nations World Tour vai começar justamente aqui na Comic Con Experience 2016. Então, para os fãs do Cavaleiros do Zodíaco, né, vai ser uma coisa obrigatória dar uma passadinha lá na área do Anime Experience, onde vai estar o stand com as armaduras de ouro para você ver. E um dos anúncios mais aguardados, né, pelo menos pra gente como eu, que é muito fã de quadrinhos, foi a lista oficial do Artist Alley, né, 462 nomes, né, de artistas nacionais e internacionais que estarão lá, né, e nomes, assim, até inesperados, né, o Bill Sienkiewicz vai estar no Artist Alley, por exemplo, o Arthur Adams vai estar, Alan Davis vai estar, alguns nomes a gente sabe que não vai estar, o Frank Quitely não está nessa lista, então ele quase com certeza vai estar no stand da Quero Escuro, o Brian Azzarello também vai, não está na lista, mas deve estar no stand da Quero Escuro, mas a lista ali é enorme, tem todos os quadrinistas mundialmente famosos que desenham lá pro exterior, quadrinistas que fizeram gráficos em MSP, quadrinistas que vão aproveitar essa CCXP para lançar seus novos trabalhos. Então a lista é enorme, visite lá no site da Comic Con Experience, porque quase todos ali têm uma fotinho, um perfil dizendo no que trabalham. É bom conhecer um pouquinho quem vai estar lá. E um detalhe, né, muita gente talvez não tenha percebido, mas existem duas mesas que ainda não estão anunciadas, né, estão em aberto, não se sabe ainda, devem ser algum artista que não esteja fechado. Então essa lista provavelmente vai aumentar nos próximos dias. E também, né, para marmanjos e pequenos, né, como eles mesmos dizem, quem estará com o stand na Comic Con Experience é a Estrela, a fábrica de brinquedos que povoou a infância de muita gente, né, principalmente quem é nerd velho como eu, né, que tá ali já na, né, década de 80, 70, 80, 90, né. E eles vão levar algumas coisas interessantes que já tinha visto em outra feira, né, que é um autorama e um gênio gigante, né, pra quem quiser ir lá brincar. E claro, né, vai ter produtos como o Ferrorama, vai ter os Aquaplays e vai ter coisas licenciadas das Tartarugas Ninja e dos Vingadores. Então, pra quem quiser um pouco de nostalgia, pra quem é dessa época de jogar com Aquaplay, de brincar com gênios, também vai ser obrigatório dar uma passada lá. E nessa terça, quando você estiver ouvindo esse Quadrinho Drops, né, dia 8 de novembro, vai ser anunciado o pôster oficial da Comic Con Experience 2016. Vai ser mostrado na edição de São Paulo, do Jornal Metro, né, o jornal gratuito que é distribuído nos semáforos aqui de São Paulo. Quem conseguir encontrar uma das pessoas que distribuem esse jornal, pegue um, porque haverá lá dentro um pôster em folha dupla do jornal, né, será exibido. E lembrando que esse pôster não estará à venda na Comic Con Experience. Esse pôster é uma exclusividade para quem é Full Experience, para quem se hospeda num dos hotéis oficiais que estão lá no site, ou que vai conseguir uma sessão de autógrafos com o artista que será responsável, né? Não se sabe ainda quem é. O que foi adiantado é que não será um artista repetido, então não vai ser o Frank Miller, que fez o pôster ano passado, e que provavelmente não vai ser o personagem também repetido. Então não vai ser a Mulher Maravilha, nem o Batman, que já foi no ano anterior. Então vamos aguardar, né? Provavelmente quem estiver ouvindo este podcast já vai saber aí pelas redes sociais ou mesmo lá no site, né, do Metro Jornal. É só entrar lá que provavelmente vai ter as edições digitalizadas. É só ir lá e ver como é o pôster representando a Comic Con Experience 2016. Oi, aqui quem fala é o Mig. É o seguinte, se o Ziraldo é o pai do menino maluquinho, eu posso ser considerado pelo menos o tiozinho do personagem, de tanto que eu já fiz tiras e revistas em quadrinhos do maluquinho. Essa é minha área de humor e quadrinhos infantis. Inclusive, eu acho que na Artist Alley eu vou ser um dos poucos que vai estar apresentando trabalho voltado para público infantil. Eu vou estar vendendo lá, são uns prints, vocês vão gostar, são uns prints nostálgicos, e também três publicações independentes que eu tenho. A primeira é o livro do Trash, que é uma coletânea de tiras cômicas infantis, que eu fiz com um personagem que é um guitarrista de 9 anos de idade, toca heavy metal. A segunda é também uma coletânea de tiras chamada Os Migonautas, é um trabalho que eu desenvolvo agora, está saindo para o Facebook, também no meu blog, que é de humor. E o terceiro que eu acho mais interessante é que eu fiz um mini gibi totalmente meu, quer dizer, com criações novas. Estou lançando 4 séries de personagens novos nesse mini gibi para ver o que o pessoal acha. Então, se você estiver na Artist Alley, por favor, lembre do seu filho, sua filha, sobrinho, sobrinha. Então, passa lá na mesa A14, fala comigo, vê o que ele tem lá. E acho que vocês vão gostar de levar para a criançada. Leva as crianças lá também, que a gente pode fazer uns desenhos bacanas para ela. Até lá, hein? Vejo vocês lá. Valeu. Oi, aqui é o Gustavo Nascimento, da HQ do Sherlock, o Blefe do Homem Morto. Eu estarei na CCXP, na mesa E8, para vender meus quadrinhos. Como ainda não temos quase nada de programação, a gente vai falar só uma coisinha rapidinha, né? Para quem é fã de podcast, né? Para quem ouve a gente há um bom tempo, no sábado está marcado para o palco principal. Para isso, eu acredito que não signifique que seja no Auditório Cinemark, seja um outro local. Talvez um palco como era no passado, onde tinha lá a competição de dança, né? De Just Dance. Vai haver o Encontro Nacional de Podcasts, marcado inicialmente para as 19 horas. Vai contar com gente de podcasts, assim, muito famosos, muito conhecidos aí do pessoal. Como, por exemplo, o do B9, né, que abrange vários podcasts. Vai ter o pessoal do Papo de Gordo, né, do Salles, provavelmente o Fábio Soares, o Lúcio Luiz. Vai ter o pessoal do Pelada na Net, né, o Vitinho. Esperamos que tome gente do Doug Lira, o Pepe. Vai ter gente do Canal 42. Vai ter gente do Cinema com Rapadura, né, o Rapadura Cast. Mundo Freak, Meia Lua, vai ter as meninas do Mamilos, podcast também, que é um dos melhores podcasts atuais. Enfim, vão ser vários convidados, né? E provavelmente será um bate-papo de uma hora e meia, né? E depois, conforme os organizadores desse painel estão falando, quando acabar isso, provavelmente os podcasts vão estar lá o dia inteiro, né? Então vamos poder encontrar, bater papo com eles. Depois do painel também eles devem ter sempre para conversar com o pessoal. Então quem é fã de podcast estará lá na Comic Con Experience no sábado. É uma oportunidade de conhecer alguns dos nomes mais famosos aí. Olá pessoal do Quadrincast. Meu nome é Fabrício Guerra, sou quadrinista e estarei participando do Artist Alley da CCXP 2016. Estarei na mesa C28 junto do meu grande amigo quadrinista Marcelo Salaza, levando bastante material bacana entre prints e HQs. Bom, eu trabalho como quadrinista desde 2008. Iniciei como colorista de quadrinhos, fazendo alguns trabalhos para Dynamite, Kingston, David C. Cook e outras editoras. E neste ano resolvi lançar um quadrinho chamado Fé Cega, com roteiro do Osmar Baladão e com desenhos meus. A história de Fé Cega gira em torno de um pastor protestante que possui dons sobrenaturais e que se torna uma ameaça para grupos rivais que tentam eliminá-lo a todo custo. É uma história meio terror, meio suspense no ar, e tenho certeza que vocês vão gostar. Também estarei levando prints bem legais. Então é isso, galera. Mesa C28, revista Fé Cega e bastante prints. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, acessem meu site fabricioguerra.com.br. Fabrício Guerra, tudo junto, .com.br. E pelas redes sociais, é só pesquisar no Facebook Fabrício Guerra, que tem o logotipo da CCXP e o número da mesa. Queria agradecer ao Luiz Henrique pela oportunidade. Um grande abraço a todos e até a CCXP. Bom, gente, ficamos por aqui hoje, né? Vamos ter um outro podcast, se tudo correr bem, na quinta-feira. E aí, estamos aguardando cada vez mais, né? Está chegando. Muita gente está com as credenciais, muita gente ainda não está com as credenciais, mas esperamos que todos recebam as suas credenciais a tempo de poder curtir o evento. E esperamos encontrá-los todos lá, se divertindo e curtindo este grande evento que promete, mais uma vez, ser épico. E tomara que seja ainda melhor que o do ano passado. É isso aí, um forte abraço e até a próxima.